chamaste a Moisés com poder e com voz de trovão. Deixa ir meu povo para que me sirva. Oh, faraó, escuta a razão. As rãs subiram cobrindo a terra, teus corações endureceram. Com encanto e magia não puderam ver que o Senhor é quem é. Chamado, deixa aí.